alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Ô, menina. Meu amigo. Aquele abraço. Gente, tô aí que tô. Ora, tô que tô. Maurício Fares, cheguei! É, a partir de agora é o nosso encontro, o nosso programa, o programa Maurício Fares. E olha, onde quer que você esteja, sabe que eu tô do seu lado, viu? Com alegria, com felicidade, com otimismo, com paz, com amor. Acima de tudo, procurando levar o nosso encontro daquela forma que você está acostumado. É, aquela conversa sem muita frescura. Aquela conversinha assim de Seca Lourenço, né? Aquela conversa que, na verdade, é mais para descontrair, fazer com que a gente tenha aí aqueles momentos de alegria. Então, prepare-se porque tem muita música bonita. Hoje, como tem, viu? Vamos também ter uma carta destaque. Já eu digo quem é que nós atendemos com a carta destaque. Mas eu já trago então a primeira música de hoje. É o Seu Leonardo que vem aí cantando Madrugada Triste. Roda lá, menino. Você, em que atalho eu lhe perdi? Será que está sozinha? Como eu vivo sozinho aqui? Se eu disser que encontrei em outra alguém a direção, vou mentir pra mim mesmo, tentando enganar meu próprio coração. Madrugada triste, saudade da estrela que um dia eu segui. Enxuga o meu pranto, falta você em você, em que atalho eu lhe perdi? Será que está sozinha? Como eu vivo sozinho aqui? Se eu disser que encontrei em outra alguém a direção, vou mentir pra mim mesmo, tentando enganar meu próprio corpo. Madrugada triste, saudade da estrela que um dia eu segui. Enxuga o meu pranto, falta você em mim. Ah, eu tava lendo aqui a carta destaque de hoje, rapaz. É a carta do homem triste de Campestre, no Maranhão. Oh, meu Deus. É dureza, né, meu amigo? Ah, eu sei o quanto dói a gente perder uma pessoa tão querida. Bom, daqui um pouco vocês vão saber a história dele, viu? É a carta do homem triste de Campestre, no Maranhão. Poxa vida, que bacana. Bacana ver a sua carta, receber a sua carta e triste pelo acontecido, né, meu amigo? Carta do homem triste de Campestre, no Maranhão. Já que então eu vou ler essa cartinha e nós vamos saber o porquê da tristeza do rapaz, viu? Procol Harum, a Winter Shade of Peel, roda lá, menino! Maurício Fares, a alegria do rádio. voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Como é que você pede? Eu quero um copo de água ou um copo com água? Ou você quer uma xícara de café ou uma xícara com café? Como é que você construiria essa frase? Eu quero um copo de água ou um copo com água? Olha, se você respondeu que é com a preposição de, está correto. Porque é o certo, a forma correta de você escrever é isso. Queremos, eu quero um copo de água, viu? Eu quero um copo de água e eu quero uma xícara de café. É a forma correta de escrever e de pedir é assim. Aí você vai falar, ah, mas um copo feito de água? Não, o copo subentende-se que ele está com água. E a xícara subentende-se que ela está com café. Isso aí, né, foi convencionado, não por mim, é uma convenção de todas as línguas que falam o português. E essa aqui faz parte do dicionário de questões vernáculas do Napoleão Mendes de Almeida. Aí, você também pede, eu quero uma garrafa com cerveja ou uma garrafa de cerveja? Claro que é uma garrafa de cerveja, não é? É do mesmo jeito. Então, você, tudo que se refere a líquido é de, não é com, viu? É de. Tudo que você vai pedir que se refira a algum líquido, eu quero um copo de suco, não é um copo com suco. Eu quero um copo de suco. Então, sempre coloque a preposição de. De é. Olha agora uma dobradinha. Laírton, Verônica. Rita Pavone, date-me um martelo. Roda as duas, menino, roda. Verônica, me sinto tão só quando não estás junto a mim. Verônica, eu quero dizer que te amo tanto e não posso mais. E te quero tanto, amor. Quero teus olhos olhar. Ah, quero tua boca beijar. Verônica, eu quero dizer que te amo tanto que não posso mais. E te quero tanto, amor. Verônica, me sinto tão só quando não estás junto a mim. Verônica, eu quero dizer que te amo tanto que não posso mais. Que te quero tanto, amor. Quero teus olhos olhar, ah, quero tua boca beijar. Verônica, eu quero dizer que te amo tanto que não posso mais. Que te quero tanto. Ha ha ha! fa. Sì, sì, sì, a quella smorfiosa con gli occhi dipinti che tutti quanti fan ballare lasciandomi a guardare. Che rabbia mi fa, che rabbia mi fa. E datemi un martello. Che cosa ne vuoi fare? Lo voglio dare in testa a chi non mi va. A tutte le coppie che stanno appiccicate, che vogliono le luci spente e le canzoni lente. Che noia mi dà. Rompere il telefono, la adopererò, perché se tra pochi minuti mi chiamerà la mamma, il babbo ma sta per tornare, a casa devo andare, uffa, che voglia ne ho, no, no, no, che voglia ne ho. Un colpo sulla testa a chi non è dei nostri. E così la nostra festa più bella sarà. Saremo noi soli e saremo tutti amici. Fa arriva insieme i nostri balli, pensate lali galli. Che forza sarà, che forza sarà. Che forza sarà. Ô menina, ô menino, vamos seguindo, gente, vamos lá com o nosso programa, o programa Maurício Fares. Eita, que legal, como é bom. Ih, rapaz, o ano tá se acabando, hein? Olha, 2014 já tá aí, batendo na porta, ó. Ele tá aqui, quem bate é 2014, prepare-se. É, vamos nos preparar para receber esse novo ano. E você, tá aí já com as suas propostas de ano novo? Já pensou o que que você vai fazer? O que que você vai deixar de fazer? É, porque a gente tem que fazer sempre uma previsão. Eu, olha, neste novo ano eu prometo que vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo. É sempre bom a gente ter as propostas de ano novo para a gente ter uma motivação a mais. É, porque sem motivação a gente vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê? O importante é isso. Então você aproveitar e fazer aí as suas propostas, mesmo que você não cumpra todas, mas que você pelo menos procure se esforçar em realizar algumas das propostas para o ano novo, viu? Júlio César vai cantar agora. Tu que sabes como eu te amei, roda lá, menino. Deixaste o teu olhar triste aqui dentro de mim. Tu estás longe, mas posso dizer que ainda vives aqui. Tu que sabes quanto eu te amei, tu que sabes que chorei, tu

E para mim, felicidade hoje morreu. Vem, felicidade, vem me trazer amor. Afaste do meu caminho a falsidade, tristeza e dor. Eu já tinha parado com as dicas de português aqui, porque muita gente, né, estava meio confuso se valia a pena ou não, mas tem algumas que sempre é bom a gente relembrar aqui, porque são aí, igual aquela que eu falei agora há pouco aí, né? Vale a pena a gente relembrar. Igual essa aqui também. Concerto com S e concerto com C. São palavras que têm o mesmo. É o mesmo. Assim, você ouve que tem o mesmo som no seu ouvido, mas o sentido é completamente diferente. Então, o concerto com S é quando você está corrigindo alguma coisa, está fazendo uma correção, um reparo. Então, aí, conserta-se sapatos. Então, esse concerto aí é com S. E o que é concerto com C? Concerto com C é uma sinfonia. Harmonia. Por exemplo, o concerto será no municipal. Quer dizer, aí está falando um concerto de música, um concerto de sinfonia, de harmonia. Não é para consertar alguma coisa. Vai ser uma apresentação, um concerto de uma orquestra sinfônica, por exemplo. Então aí é com C. Quando a gente fala de concerto, de reparar, de consertar alguma coisa, é com S. E quando é concerto referente à música, à orquestra e coisa e tal, é com C, ok? Essa aí não tem dúvida não, né? Valeu, então. Valeu. Léo Canhoto e Robertinho vão cantar agora O Último Julgamento. Vamos nessa, menino! Banco pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade. Chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi pra você agasalhar a quem tinha frio, você não agasalhou. Pedi para não levantar falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados você destruiu, você arrasou. Deu inteligência para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou. A sua ganância foi tanta que a você mesmo você exterminou. O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança, não para matar seu irmão, nem para jogar bombas nas minhas crianças. Foi você que causou essa guerra, destruiu a terra dos seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. agora que está acabado pra sempre. Vou ver se você é culpado ou inocente. Você é um monstro covarde e profano, é um grão de areia frente ao oceano. Seu ouro falou alto, você tudo comprou, pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com o dinheiro seu, eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Olha que frasezinha mais bonitinha essa da minha amiga Luzinete Libório Silva. Ô Luzinete, tudo bem com você, querida? Olha só, eu gostei muito. Quando estamos com a alma cansada e o coração triste, a melhor coisa a fazer é ir para um cantinho só da gente, fechar os olhos e falar com Deus. Não importa que seja em silêncio, pois mesmo quando não conseguimos proferir palavra alguma, Ele é o único que consegue ler o nosso coração. Ah, quantas vezes eu faço isso, Luzinete? Quantas vezes naquele momento que eu estou triste, que eu estou meio chateado, meio jururu, eu fecho os olhos e elevo o pensamento a Deus, e em silêncio eu converso com Ele. E Ele sempre atende a gente, sempre conforta, sempre nos dá aí a resposta àquilo que a gente está procurando. Por isso mesmo que eu gostei demais da sua frase, que é uma boa para que as pessoas também façam o mesmo. Quando você estiver sentindo deprimido, triste, chateado com alguma coisa, feche os olhos, pense em Deus, peça a Ele que venha te ajudar a resolver os problemas e pode ter certeza que Ele vai te ouvir e vai te atender. Ah, vai sim, vai. Não fica nessa preocupação que Ele vai te atender sim. Olha, daqui, depois dessa música aí, eu vou trazer a nossa carta de destaque. E hoje é historinha, gente. Cadê a carta? Ô, Maurício, perdeu a carta de destaque, ó. Tu é doido, rapaz. É a carta do homem triste de Campestre no Maranhão. Não é da, não. É do homem triste de Campestre no Maranhão. É já que nós vamos saber o porquê da tristeza do rapaz, né? Mas antes, vamos ouvir aí. É os Folhas, Chimei de Micrai, Roda Menino. She was a pretty little girl. She walked Bem, sem maiores delongas, sem maiores demoras, vamos lá, vamos trazer agora a nossa carta destaque. E agora, a carta destaque do ouvinte. E conforme eu tenho dito a vocês, né, desde o início do programa, hoje a carta é do homem triste de Campestre, no Maranhão. O homem triste Campestre. Veja só o que ele escreveu aqui. Meu amigo Maurício Fares, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Maurício, eu sou mais um dos teus ouvintes desde os tempos da Rádio Nacional da Amazônia. Eu ia trabalhar nos garimpos e o rádio dormia ao meu lado no punho da rede. Quando ia para o baixão, o rádio ficava todo volume em cima do barranco e a gente cavando a terra em busca do ouro, ouvindo você e os outros locutores da Rádio Nacional. Minha mãe também era ouvinte assídua, Maurício, e ela sempre participava, mandando cartas, pedindo músicas e recados, né? Mandava recados para mim e para o meu irmão, que também trabalhava em outro garimpo. A gente sempre sabia das notícias de casa, porque você atendia todas as cartinhas que minha mamãe te mandava. Minha mãe te adorava de verdade. E o maior sonho dela, Maurício, era um dia poder ir assistir a um show seu. Um dia você veio na nossa cidade em Campestre, no Maranhão. Nossa, foi uma verdadeira loucura, porque a cidade toda só falava no show do Maurício Fares. Eu não estava na cidade, mas eu ouvi quando você deu o anúncio através da Rádio Nacional, dizendo que iria cantar no Circo Tropical. E depois, Maurício, eu fiquei sabendo que teve tanta gente, mas tanta gente para assistir o show que não coube no circo. A maior parte das pessoas ficou te ouvindo pelo lado de fora, né? A minha mãe também foi assistir ao show e ela tirou uma foto ao seu lado. Ela colocou essa foto numa moldura e dependurou na sala e mostrava para todo mundo com muito orgulho a foto dela com seu ídolo Maurício Fares. Quando você se aposentou e disse que não iria mais fazer programas na rádio, minha mãe chorou demais de tristeza. Aliás, não foi só ela não, Maurício. Foi muita gente que eu fiquei sabendo que chorou também. Pena que a minha mãe tenha morrido, porque ela iria ficar contente e feliz em poder ouvir o seu programa novamente, a sua voz, a sua alegria, dizendo: "Ô doido!" Eu sinto uma falta enorme dela, Maurício. Eu curtia demais a minha mamãezinha. Mesmo ficando muitos meses fora de casa, mas eu curti ela demais. E eu fico relembrando quanto era uma mulher maravilhosa. Olha, desculpe, Maurício, mas é muita emoção para mim falar com você, porque todo um passado vem na minha cabeça e eu vejo minha mãe na minha frente com seu sorriso e seu jeito tão frágil rindo para mim. Vou parar por aqui, porque a emoção está demais. Abraços do seu amigo e ouvinte de sempre. É, meu jovem, você se emociona daí e eu me emociono do lado de cá, né? Nossa Senhora, Ave Maria. Vocês me matam, vocês acabam me matando desse jeito. Quantos ouvintes que me curtiam, que ainda me curtem, né? Vocês viram que responsabilidade é minha, né? Uma pessoa que eu não conhecia, mas que já era minha fã. No dia que eu fui fazer o show na cidade em que ela morava, já imaginaram? Se eu não tivesse dado a ela essa oportunidade de tirar essa foto ao meu lado, como ela ficaria decepcionada? Olha, ainda bem que eu nunca recusei de tirar foto com nenhuma pessoa que me procurava. Fosse nos locais do show, fosse nos hotéis, na rua. Eu sempre tratei a todos com muito carinho, porque era apenas a retribuição do carinho que me davam. Nada mais justo que assim fosse, não é verdade? Não é vero? O carinho que os ouvintes me repassam é o mesmo carinho que eu tenho obrigação de retribuir, de dar. Por que que eu então vou ficar trancado num hotel, ficar trancado ali sem receber ninguém quando as pessoas me procuravam? Eu jamais fui te fazer isso. Sempre eu recebi a todos com muita alegria, com muito carinho. Porque, uai, o meu sucesso depende de quem? Dos ouvintes. Dependia de quem? Dos meus daquelas pessoas que me acompanhavam através da rádio. Então por que que eu vou me esconder delas exatamente no momento que eu tenho a oportunidade de retribuir um pouquinho do carinho que elas dedicam a mim? Eu vou me esconder delas, de forma alguma. Mas então eu fiquei muito feliz de saber disso aí, viu, meu querido amigo? Né? Eu sei o quanto dói, eu sei o quanto dói essa falta da sua mamãe, viu? Não vamos falar em tristeza e em perda, não, porque até hoje eu não consegui me acostumar com a falta da minha mamãe também, não, viu? Ela também era tudo na minha vida, se bem que hoje em dia a lembrança dela já não me fere tanto como antigamente. Mas o buraco que ficou no meu coração será eterno. Ah, eu não vou falar mais nada, não, senão destampo o bueiro e aí vai ser uma choradeira danada. Ah, Maria. Já tô aqui todo entalado, né? A garganta tá aqui, a emoção tá saindo por todos os poros aí. Não vou falar mais nada, não. Então tá aí, pra você e também pra mim. Vou rodar essa música aí, que é também que eu fiz uma homenagem pra minha mamãe. E essa aí vai ser uma homenagem pra sua mamãe também, viu? Falou, menino? Tá bom, meu amigo? Jovem homem triste de Campestre no Maranhão. Você hoje me fez chorar, cara. Fez chorar, eu tô aqui... Tô aqui pra me acabar, mas então tá aí. Maurício Fares, Minha Mãe Querida. Roda lá, menino, roda, roda. Querida, como eu te adoro e te quero tanto. És minha vida e neste mundo me criou assim. E me embalava num berço e cantava uma melodia. E eu dormia porque sentia que era pra mim. Oh, minha mãe, quanta gratidão eu devo a ti. E é por isso que meu coração é todo seu. Mamãe é o amor, mamãe é a santa que Deus deu pra mim. É cantando que esta canção eu ofereço a ti. Mãe, é sempre a primeira palavra que toda criança diz. Se chora, é porque pede socorro. Se sorri, é porque está feliz. E é por isso, minha mãe querida, eu que te devo tanto. Te ofereço esta canção com toda a minha alma e todo o meu coração. Oh, minha mãe, quanta gratidão eu devo a ti. E é por isso que meu coração é todo seu. Mamãe é o amor, mamãe é a santa que Deus deu pra mim. E é cantando que esta canção eu ofereço a ti. Mamãe é o amor, mamãe é a santa que Deus deu pra mim. É cantando que esta canção eu ofereço a ti. É, como diria Roberto Carlos, são muitas emoções. Putz grilo, viu? Gente, é brabo, viu? A gente pensa que o tempo cura tudo. Cura, mas acaba deixando buracos que quando você menos espera, você entra, cai num buraco desse aí. E pra você sair de dentro dele não é fácil não, viu? Não, mas chega. Negócio tristeza o quê, rapaz? 2014 tá chegando aí. Vamos pensar em coisa boa, pensar em coisa alegre, não é? Então, olha, fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Um beijo no coração de cada um de vocês, menina. Pra você, meu amigo. Aquele abraço. Tudo de bom mesmo. Felicidades é o que eu desejo de coração, tá? Tchau, gente! Tchau, menina! Tchau, menino! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.